Bom dia, tarde ou noite. Vai depender da hora que vocês estão escutando o nosso podcast Histórias dos Heróis de Dota 2. Primeiramente, queríamos agradecer a todo o apoio de vocês. Chegamos à marca de 4 mil curtidas na nossa página. Vocês são o nosso combustível para manter o projeto em frente. Muito obrigado a todos vocês. Hoje iremos retornar aos heróis marítimos. Já tivemos o Kunkka e também o Tidehunter. O escolhido de hoje é o nosso pequeno e furtivo Slark. If I'd known I'd end up here, I'd have stayed in Dock Reef Prison. Quase desconhecido aos habitantes do mundo seco, o Recife Sombrio é uma prisão naufragada para onde as piores criaturas do mar são enviadas pelos crimes contra os seus companheiros. Ela é uma grande gaiola de arame farpado, repleta de sirens assassinos, traiçoeiros de peões e mirantes sociopatas. Neste sombrio labirinto, patrulhado por enguias e guardado por enormes corais, somente os mais perversos sobrevivem. Deixado no Recife Sombrio por crimes desconhecidos, Slark gastou metade da sua vida sem parentes ou simpatia. Sem confiar em ninguém, sobrevivendo com uma combinação de furtividade e impiedade, mantendo seus pensamentos e planos só para si. Quando a ínfime dúzia do Recife Sombrio planejou a sua mal-sucedida fuga, eles mantiveram os planos em completo segredo, matando qualquer um que desvendasse. Mas, de alguma forma, Slark descobriu o esquema deles e conseguiu se envolver nele. 10 da dúzia morreram na tentativa de fuga, e 2 foram capturados, enviados de volta ao Recife Sombrio e executados para o entretenimento dos seus companheiros de prisão. Mas Slark, o 13º desconhecido, usou a agitação como cobertura e fugiu, sem nunca ser capturado. Agora, um membro furtivo dos vândalos carnívoros do Mangue, que ocupam a parte sul da Costa Sombria, Slark continua sendo o único a escapar com sucesso do Recife Sombrio. I call darkness from the deep. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Obrigado a todos os ouvintes. Críticas, elogios e sugestões nos comentários. E não deixem de curtir nossa página no facebook.com/brteams e acessar nosso site brteams.com. Até o próximo podcast. Abraço a todos. Fui!